minha oração. O mal ainda insiste em roubar a paz na periferia. Ouça a minha oração e salve luz nas mãos do fogo amigo. Meu Pai, nos dê abrigo. Grave que sufoca minha voz, é o mesmo que alimenta o meu coração em nós. Continuamos, somos nós, o povo eleito. Sem preconceito no jeito, sem saída no beco. Não sei voar, meu pensamento vai mais longe. Eu sou o príncipe, o guerreiro da área, o conde. Não subestimo Satanás, eu sei que ele é forte. É tipo o golpe, o detran que te leva à morte. Sem suicídio, traquinagem, disso que ele gosta. Pra derrubar seu irmão, te estiga até a bosta. Quem vai cair na armadilha, segue o lobo a matilha. Ovelha negra, mais esperto que agora. Bota a ideia na sua cabeça, suja sua mente, demora. Prefiro ser um rato que um gato ladrão. Sem nada no bolso, mas sem dever nada pros outros bandidão. Abre a gaiola, a jaula bocuda do papo Dom Cascavel, colmeia absurda. A metade já pagou o que já devia. Me lembro dele na visita, quando sorria. Levava vídeo tape deck, cheio de rap. Lembrança louca do opalão, sem step. Da zona louca, do frevo, em Samambaia. Os homens mandam encostar, é paia. Vou vasculhar meu Chevrolet, furar alto-falante. De 12 polegadas, não, é o bastante. Módulo punch, volume 25, não canse. Treme a Ceilândia e treme até a terra mais distante. Acham minha bíblia, jogam ela na lama. Tiram onda, sacaneiam, porque são cana. Pede bota, samango, PM, seu polícia. Querem que eu reaja, fazem de mim a isca. Eu não me meto de otário, só o nome. Se cruzo o pescoço, eu tenho fé que ele some. Eu sei que a fé remove a montanha da elite. Se não der jeito, então eu uso dinamite. Só Deus no céu que me dá paciência. Acredito na criação, essa é a ciência. Sem atitude, meio louco, o PM quer saber. Ei, ei, você tem um antídoto.